acho original. Toda a gente repara, seja tu estás para mim numa bandeira. Se for executado, toda a gente que o na ratoeira. Apenas quero confirmar que receber a devida atenção da parte de toda a gente e houvesse atenção. Toda a gente devia parar e relaxar um bocado. E eu como toda a gente já não interessado. Pega no microfone e faz o meu som. Desde amanhã esta gaja tem mais golpes que formou Jackie Chan. Se a vida fosse um filme dela seria o Cash Money. A fazer guita mais depressa do que corre o Bugs Bunny. Se a Alcapa está a portas do negócio é da coca. A transferência é na roca, por um milhão faixa troca. GNRs estão com a moca, para variar ninguém nos toque. A judiciária controla as áreas a ver se ninguém a bloca. O piso relate, esta noite não houve feito. PSPs e malfocas dão-lhe os próprios tipo tight. Lá vem ela, sabendo que é bela. Cash Money diz a cards e tu ficas naquela. A dama se aderece e tu caes sem stress. Ela não falha, ela mexe, a história é pop S. Isto é Bonnie and Clyde, wild style, mas a solo. Pop, rock, rap, guardiões do subsolo. Hala! Lá vem ela, e ela sabe que ela é bela, e ela sabe que só naquela, e

nem por instinto. Não mudei a minha atitude, nem por instante. Todos os momentos são brilhantes diamantes. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Canto o que sinto, isto vem por instinto. Mais uma noite, a lua sobe, a urbe dorme. Sinto o calor da rima que me consome. Tenho tanta fome de microfone. Ganho o poder enorme de um ciclone. Debito palavras sincronizadas com um metrónomo. Quero me tornar autónomo e não autómato, pois sou um ser orgânico e não mecânico. Não posso viver fechado numa sala de pânico, amordaçado, sem poder soltar o meu cântico, que me mantém único e autêntico. Pois quero ser fértil, não quero ser fútil, nem ser um inútil de criatividade estéril. Sou hábil, não débil, com psicose de voz. As minhas ansiedades são de arte e gnose. Limpem-se as lágrimas que um sorriso esboce. Ergue-se a fênix em nós, começa a metamorfose. Não mudei a minha atitude, nem por instante. Todos os momentos são brilhantes diamantes. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Canto o que sinto, isto sai por instinto. Não mudei a minha atitude, nem por instante. Todos os momentos são brilhantes diamantes. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Canto o que sinto, isto sai por instinto. Não mudei a minha atitude, nem por instante. Todos os momentos são brilhantes diamantes. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Canto o que sinto, isto sai por instinto. Não mudei a minha atitude, nem por instante. Todos os momentos são brilhantes diamantes. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Canto o que sinto, isto sai por instinto. Eu abro-te o trinco. Eu abro-te o trinco. Canto o que sinto, isto sai por instinto. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Eu abro-te o trinco da porta do labirinto. Olá, sejam bem-vindos ao Musical Park aqui na Antena Web. Eu sou a Joana Santos e cá estamos para mais uma hora e meia de boa disposição e descontração. Começámos o nosso programa com os conhecidos da Weasel, com toda a gente. Depois ficámos com Popless, um tema bastante interessante e que se calhar diz algumas verdades que para alguns são desconhecidos. Depois ficámos com Brilhantes Diamantes, uma forma diferente de ver a vida. Três sons bem conhecidos e bem diferentes. Hoje o Musical Park abre as portas à crítica social feita por estes rappers, ou MCs, como quiserem chamar. Hoje abrimos um bocadinho a nossa mente à crítica social feita por estas vozes da sociedade. Vamos continuar neste nosso Musical Park com mais hip-hop português. Pois é, a primeira parte, como já disse, é dedicada ao hip-hop e depois a segunda fico por aí para ouvir. Boa descontração e boa disposição é aquilo que nós queremos aqui no nosso programa na Antena Web. Durante esta meia hora e meia está proibida a tensão. Pelo menos só se for alta tensão, mas de boa disposição. Isso sim. Vamos começar agora com o Talento Clandestino dos Dilema. Dilema. Depois ficamos com... Pós-moderno e terminamos esta primeira seleção com Poetas de Karaoke na voz de Sam the Kid. Desde já deixo o aviso de que qualquer palavreado menos próprio já é esperado, porque o hip-hop português é assim. Não é que seja correto, mas é uma forma destes rappers ou MCs expressarem aquilo que querem dizer. Pois é. Não assumimos algumas responsabilidades porque são músicas que já são conhecidas e estão no panorama musical já há algum tempo, mas mesmo assim deixo aqui o alerta: se não é muito apologista, então terá que poderá então não gostar muito daquilo que vamos passar. Mas hoje abrimos então, como já lhe disse, as portas um pouco à crítica social feita pelas vozes destes MCs e rappers. Vamos então ficar, e mais uma vez aviso, se é mais sensível a qualquer palavreado menos correto, então é o que pode surgir eventualmente, não é muito, mas pode surgir eventualmente nas músicas que vamos ouvir. Fique por aí e aproveite. Começa assim o nosso Musical Park. Até já. Não deixes de acreditar.

das histórias da Eurovisão na Antena Web. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do Musical Park. Pois é, hoje vamos variar aqui na segunda parte entre o rock e o hip-hop, o R&B, etc. Vamos começar com Jason, com Tell Me. Depois ficamos com Ocean, This Is Club. E terminamos esta seleção com Gangsters. Ficamos com o Daddy Yankee, com Snoop Dogg, para começar. Estas são as três primeiras. Fiquem por aí, aproveitem e desfrutem bem das músicas que o Musical Park tem para vocês. Okay, let me start by saying, now don't think I'm crazy, but baby, for that I wouldn't mind paying. And I ain't even playing, I'm in love with what your mama gave ya. So let's get out of here, change clothes like Mr. Rogers. Be my neighbor, she a lady in the street with a freak. Backseat of the Mercedes or the Jeep, she's always on the creep. Top so sweet, you would swear that she had no teeth. You don't know the half, but she moves so elegant, like a giraffe. More head than an elephant. Shorty got the medicine, dose off, egg time and we get it in. She's Sean. I won't tell. Ladies, I gotta keep it hood. Where we at, Polo? Hey! I see you, Ryan. Now, Keith, you was right. But we just get started. Yeah, man. You see, you're searching for somebody that'll take you out and do you right. Well, come here, baby, and let daddy show you what it feels like. You're sipping on, and I promise that I'm gonna keep it coming all night long. Looking in your eyes like you on the other side, and I think this shawty, I got a thing for you didn't know you're the only thing that's on my mind. Cause the way you're staring at you got me wanna give it to you all night. Looking in your eyes, but at the other side, I can't take it no more, baby. I'm coming for you. You keep doing it on purpose. Why did it work? Hey, if you close our eyes, it could just be me and you. I'm all about laying you down. Now get up. I want I'ma have you hit up. And if you say the wrong set, I'ma get you lit up. The deal, you know the drill. Kick rocks, motherfucker, and tell your bitch to come here for real. Estas que ouvimos agora, mudamos um bocadinho o estilo do nosso Musical Park e vamos até ao rock. Pois é, começamos com Supermassive, Black Hole, um tema dos Muse, depois seguimos com os Nickelback e terminamos com Numb dos Linkin Park. O que é que me dizem esta seleção? Pois é, muito rock e muito, muito bom. Músicas bem conhecidas para vocês ouvirem e curtirem. Deixo já como em jeito de curiosidade que o Supermassive Black Hole faz parte da banda sonora da saga Crepúsculo, ou Twilight, como vocês preferirem. São três musiquinhas para curtir bem alto aí no vosso computador, no vosso rádio, como preferirem. Até já! Yeah. been something so long. So I asked him, and he convinced me before long. Now it's over, and I've seen him, don't come back anymore. And he said, I don't miss much anymore. Sua melhor sintonia. Let's go. pois é, desta forma o Musical Park chega ao fim. Vamos chegar ao fim, mas antes de me ir embora, digo-lhe qual que é que lhe vou deixar. Vou-lhe deixar com Diary of Jane, depois ficamos com Going Under dos Evanescence e uma música dos Rhythm Temptation. Três músicas bem fortes para terminar em força este Musical Park. Já sabe, para a semana cá estamos com muito mais música e a contar consigo às 13h30 do próximo sábado. Não se esqueça, fica já aqui o encontro marcado para si e para ti que estás aí desse lado. Para todos vós, o Musical Park cá está para lhe trazer boa música, descontração e boa disposição. Conto convosco. Não se esqueçam, já de seguida vem Carlos Bonaparte com mais um Alma Lusa para aproveitar e saborear o que de melhor se faz por Portugal a nível da música. Assim eu me despeço, desejando-lhe um resto de fim de semana cheio de coisas boas e uma semana ainda melhor. Quer um bom motivo para ter um bom fim de semana e uma boa semana? Pois é. É ficar com a programação da Antena Web. Pois é, toda ela para si. Portanto, use e abuse do que temos para lhe dar. Assim eu me despeço. Desejo-lhe tudo de bom e que tudo lhe corra pelo melhor. Até para a semana. Fique bem. Tchau. And you still won't hear. can see. When you stay low, nothing happens. Does it feel right? Late at night, things I thought I put behind me.